Ouço a voz do Pai na correção. Sabedoria vem, traz direção. A boca guarda o bem, vida em mim. Em cada palavra, teu amor sem fim. Oh Senhor, ensina-me a andar. Nos caminhos retos a ti eu vou me entregar. Que a luz dos justos possa brilhar. Em cada gesto, em cada mar. O justo aborrece a mentira, o mal. Caminho sincero é meu ideal. Na espera do desejo, o coração se cansa, mas em ti, Senhor, há sempre esperança. Oh Senhor, ensina-me a andar. Nos caminhos retos a ti eu vou me entregar. Que a luz dos justos possa brilhar. Cada gesto, em cada mar. Com os sábios quero caminhar. Em cada passo a verdade encontrar. A riqueza teu amor e a paz que vem do teu clamor. Ensina-me a andar. Nos caminhos retos a ti eu vou me entregar. Que a luz dos justos possa brilhar. Em cada gesto, em cada mar. Na abundância ou na dor te sigo, ó Senhor, a vida que tu tens.